Mari, zero. Meia uno, a bordo 3:30, alternamos Recife. Trip 5206, autorizado táxi via Pátio Uno, taxiway Índia, ponto de espera da 10, Toei 1, 18, 6. Pátio Uno, taxiway Índia, chamando Toei, ponto de espera, rua 5216. Obrigado, boa noite. Valeu, Dodô 24, decola 08, controle 119.35. 1935, boa noite. Boa noite. Olimpo 00, gire base, tráfego agora Airbus passando duna. Já girou a base, pista já está livre, está aqui remetida. Afirmo, pista livre, autorizado toque arremetida, vento 110 graus, 10 graus, Olimpos. Ciente de livre, toque arremetida para o Olimpo, 00. Chame torre, 118, décima meia. 1186, tem 3152, boa noite. Boa. Gol 1398, desça para 2 mil pés, QNH 1093, autorizada final do procedimento ILS X-Ray. Reporte estabilizado, localizador. Objeto 5827, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 251, 33, 25, 527, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3152, ILS da 10. TAM 3152, boa noite, tráfego avistado, complete aproximação, aguardando informação de pista livre, o número 1 para pouso, vento 110 graus, 10 graus, ajuste padrão. Ajuste padrão, aguardando, TAM 3152. Centro de contato radar, suba até nível de voo 350, saída Momo, transição frutífera. 350, Momo. Dado nível de voo 380, via Lopes 110, decola da pista 10, após curva à direita, saída da EL, Leda, pós-bridge, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5157. Olimpo 00, toque arremete 1-1, curva agora à esquerda para vibrar um eixo de decolagem, reporte através norte da torre. Esquerda para a perna do vento, a 1 mil pés, reportaremos através norte, Olimpo 00. Trip 5216, eixo da pista liberado, tem autorizada a decolagem, vento 110 graus, 10 graus. Livre decolagem, 5216. 3152, complete a aproximação, aeronave ATR da Trip, iniciando a corrida, informarei pista livre. 3152. TAM 3152, pista livre autorizado, pouso, vento 110 graus, 109, 3152. TAM 3152, livre pouso, na 10. Trip 5216, decola 12, controle 119, decimal 35. 1935, 5216, muito obrigado pela agilidade e pela facilitação. Se não puder, tão bom. Teste, que negar 10 no 3, que é possibilizado localizador. Descendo via Mari, para 2 mil pés, o motor é estabilizado e elétrico é coisa no localizador da X-Rail, entra no ponto. Controle Salvador, muito boa noite, o Trip 5216, decolou perfil da Puka, passa 1.300. 35216, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 190, saída PUCA, transição Aracaju. Ciente, 52196. 398, tráfego avistado, complete aproximação, aguardando informação de pista livre, é o número 1 agora para pouso, vento, 1110 graus, 1010, ajuste padrão. Aguardando pista livre, gol 398. Parte, passareta. Só 3152 no solo ao sul, no 4, ao livrar direito, 121 no décimo 9. Direita 219, obrigado, boa noite. Boa noite. Passaredo 2224, vou direto Juazeiro. Muito obrigado, direto Juazeiro. Interceptando perna do vento, visual com tráfego na final, Olimpo 00. Gente, Olimpo 00, mantenha a perna do vento, aguardando para girar base. Perna do vento, aguardando para girar base, Olimpos. Do T3, isso. Onda 52. 0 vento, 1 centena, 08 nós. Repouso, voa 301. 398. Fala Salvador, tá 3561-1148-POAB, 4 horas e 500 na meia, alternando com o fim, pronto para o táxi. 3561, autorizado táxi via Índia, pode esperar da 10, torre 118-6. Índia, até o posto 10-186, grátis da hora 3560. Base para o Olimpos 00, como número 2. Afirmativo, autorizado, base pela esquerda, informa na pista livre para toque emitido, Olimpo 00. Aguardando pista livre, Olimpos. Colega, essa pequena aí está com farol muito forte. Está no pátio? Está no táxi aí. A gente alerta ele aqui, fala com o solo. Na aeronave, descendo o táxi, eu já reporto para ingresso do pátio. 3352. 3152, a aeronave na final reclamou do farol alto na táxi aí. Obrigado. Olimpo 00, aeronave no solo, informa aí, pista livre. Guardando, Olimpo 00, já comprei a embaixada de trabalho. Acende. Guarda, prossegue, o T3152, salve. T3152, autorizado, portão 02. Positivo, autorizado para o 02, T3152. Ono 398, solo ao 17, ao livrar direito, 121 no décimo 9. 219 é livrado 3708. Obrigado. Ele aí, até agora ele não aguenta, provavelmente não entendeu, tá aí, não é? 3:45, alterna, sábado. Salvador, boa noite, seu gol 1398. Você escuta. Turbina 536, confirme pessoas a bordo. 536, 127 a bordo. Vejete 536, autorizado táxi via Bate 1, Índia, ponto de espera 10, torre 118, decimal 6. Bate 1, Índia, ponto de espera 186, objeto 536. Boa noite, gol no 398, lembrando 6-4. Gol 1398, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportará o gol no 398. 351. Após a passagem do... Posto aéreo, o 135 vai alinhar. Firmo. Olimpo 00, toque arremete ao furo 9, curva à esquerda, reporte através norte da torre para gira base. Curva à esquerda, reportaremos através norte, Olimpo 00. É o 3561, eixo de decolagem livre, autorizada a decolagem, vento 1110 graus, 10 nós, 3561. Angel 35 menos da TAM, grátis. Em Salvador, boa noite, objeto 536, ponto de espera 10. Objeto 536, após a rolagem do Airbus, até ali mantém-se no zero. Após a rolagem do Marinha, linha 536. Olimpo 00. Olimpo 00, mais 30 segundos, giro e base pela esquerda, informa a revista LIP 737, ingressando para decolagem assim que autorizado. Olimpo 00. Guardaremos mais 30 segundos para base, para decolagem do companheiro Olimpo. Positivo. Tá 3561, decola 21 no controle 119, decimal 35. 1935, uma boa, tá 3561. Boa. Objeto 53000, autorizada a decolagem, pisco no zero, vento 110 graus, 08 nós. Livre decolagem, 3536. Livre a base, Bruno. Afirmativo, autorizado base pela esquerda, forma a pista livre, 737, iniciando a corrida já de decolagem. Já gerando base, aguardando a pista livre, Olimpo 00, trem de pouso já baixado para base. 380, saída Arbor. Arbor, nível 380, da 3561. Controle o trip 52, o nomeia. Prossiga 5216. Veria a possibilidade de vamos direto a Aracaju? Aguarde. E nível final 170, se possível também, para o 5216. Sim. O próximo é pouso final. Firmativo. Objeto 5836, decola 22, controle 119, decimal 35. Já 35, já. Salve Salvador, boa noite, eu tenho 3858. 3858, prossiga. Sim, gente dar informação whisky, por gentileza, 370 para Fortaleza. Pronto a cópia, 3858. Afirmativo. 3858 para Fortaleza, autorizado nível de voo 370, via UPS 19, decola da 10 após curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, transponder 5164. Afirmativa, 370, autorizado para Fortaleza, pesolou 19, no 0, esquerda, Momo Froti, 5164, transponder. 1935 no controle 3858, por gentileza coordenar com o centro Recife a prova mais direta possível, a Fortaleza está transportando órgãos. O coordenado 3858. Obrigado. CNE 6310, ciente, aguarde para a cópia. 3858, procedimento correto, resposta pronto para posicionamento. Contará. Salvador, boa noite, está 3662-08, ciente da UISC, autorização para Natal. São 3662, aguarde para a cópia, número 2 para a cópia. Aguardando, 62. À esquerda, reposta através norte para prosseguir base para pouso limpo 00. Esquerda, através norte, recapitulando, pouso final para o nosso Olimpo 00. Pouso, tio. Oi, boa noite, gol no 604, passou esse ano, baixado, travado. Boa noite, gol no 604, tráfego avistado, pista livre autorizado, pouso, vento, 110, grau 089, ajuste 10, 13. Teste é livre, pouso 110, gol no 604. Controle 1862, transponder 5160, Oxené 6310. Oxené 6310, procedimento correto, resposta pronto para posicionamento. Olá. Olimpo 00737, agora aproximadamente 2 milhas para cá, desvira, gira e base com o número 2, informarei pista livre. Vento, 110 grau 089, ajuste 1013, Olimpo 00. Visual aeronave, giramos base com o número 2, Olimpo 00. Pronto para cópia? Ah, 3662 pronto para siga. Então, 3662 para Natal, autorizado nível de voo 370, via UPS 10, decola da pista 10 após curva esquerda, saída Puca, após Jamo, após voo Zipar. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, transponder 5163. Autorizado para Natal, nível 370, pela APESOLU 10, decolagem da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Zipa, controle saída 1935, a torre 1886, e o transponder 5163 é o TAN 3662. TAN 3662, contagiamento correto, resposta plano para posicionamento. Ok, abordará para posicionamento TAN 3662. O solo 3662, alguma possibilidade de coordenar o 390 para a gente junto ao centro? Tem última aeronave? 3662, poderia coordenar o 390? 27, Olivrar direita, chame solo 121, decimal 9. Olivrar direita, espaço, gol, fundamento das 4. Olimpo 00, pista livre, tem autorizado pouso, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Olimpo. Livre pouso para o Olimpo 00. Tem 3850, na escuta? Simples, frequência 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8. Não, Recife 35, 61, obrigado, boa noite, senhora. Qual chamou 3858? 3858, centro junto com o controle, coordenamos a direta posição a Buco, já na terminal Fortaleza. Você vai curva à esquerda, cumpre o perfil da subida Moma até Moma, após direto a Buco, então, para terminal Fortaleza, ok? Afirmativo, decola no zero, esquerda, após Moma, direto a Buco, 3858, obrigado. Então, olha o chame pronto, tá 3858. Ó, tá, tá. Então, 3662, na escuta? Entro no portão 10, ou 6201 da Oceaneta. Está pronto para puxar essa ala no 10, no 6201. Autorizado, chame táxi. Só estativo 6201, só estativo por gentileza. O TAN 3858 na escuta? Afirmativo. Tem um estimado para puxar o acionamento? Assim, ó, é para 100 no máximo e mais em 12 minutos, mais ou menos. 12 ou 02? 12. Ok, 7. 6201 no livre, puxar essa ala no 10, chame táxi. TAN 3662 na escuta? 362 para chegar. Autorizado 39, 390, ok? 390 graus, tá 5-2, eu nomeia, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando no 33 decimal 65. 2685, 3365, 52, 196. Obrigado, boa noite. Obrigado, entrada pista, o Olimpo 00, muito obrigado pela coordenação, bom serviço para todos da Vista de Fé. Ok, muito obrigado, Olimpo, que é uma boa noite. Abraço. Olimpo 03, Fire Direct e Papi Position. O nome é 04, Alto 2, Juliette. O nome é 04, utilizado por 04. Alto 04, o nome é 04. Estacionamento no 08, tá 3662. T62 autorizado para estacionamento e posto pronto para o táxi. Autorizado para estacionamento e resposta da táxi, tá 3662. Para o táxi, o Oceania 62, 01, tem 110 a bordo, alternando Guarulhos com... Salvador, boa noite, o voo 1889 para... Galeão. Então, 3662, aguarde para o pushback acionamento devido a uma aeronave no gate que puxou próximo a vocês o Oceania 6201. Que aguardará o TAN 3662, manterá. Oceania 6201 informa autonomia de 3 horas e 40. Guarané 620, nunca fui em POB. 110, alternando Guarulhos com 3 horas e 40. Guarané 620, autorizado táxi, via pátio 1, táxi Índia, ponto de espera do 10, torre 118 nesse momento. Livre táxi, velo pátio, Índia, ponto de espera 186, obrigado, 6201. Boa noite, Salvador, voo no 889. Prossiga. Galeão, para o Galeão, voo 889. 89, falando para a Copa. Tá pronto. Voo 1889 para o Galeão, autorizado nível de voo 360, via peso 10, decola da 10. Após curva direita, saída da El, Leda, após voo hibride, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5165. O localize. Galeão, decola da 10 da 10, com primeira curva à direita, da El, Leda, bridge, código 5165, o gol 1889. 1889, cotejamento correto, reporte plano para puxa e acionamento. Batalha para ponto para posicionamento no 06, no 889, tá bom. Salvo para 358 no 11, para puxar acionamento. 358, aguarde para o puxa. Salvo, 362, já passou a aeronave, já está autorizado, puxa acionamento. 3662, autorizado para o estacionamento, é pós pronto para o táxi. Puxa, também tem porta da táxi, 02. Autorizado para o estacionamento, é pós para o táxi. Vai reportar para o táxi, 3258. Torre Salvador, boa noite, Oxenel 6201, ponto de espera da 10, pronto. Oxenel 6201, autorizado a linhagem de decolar, fixo 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Bem-vindo, linhagem de decolar, 10, 6201, obrigado. Salvador, o Webjet 6748. Webjet 6748, está sendo identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 050, QNH 1903. Descendo para o 050, autoriza para o AGTAP para o Webjet 6748. Negativo, proa de mar e Webjet 6748. Na proa de mar e descendo para o 050.